Do Audi 02, 1120, decimal 8, bom voo. 208, 2230. Anatim? Autorizado, Salvador, plataforma de Manatim, 510, via linha do litoral, decola da 17. O controle, 120 decimal 8, o a torre, 118 decimal 95 e o transponder 0116. Está livre da restrição de altitude, suba da presente nível 180. Migrado, conservador 230. Controle Salvador, boa tarde, Azul 41, boa tarde, Azul 41, 116, chega da Mares, desça para o 050. 050, Mário, 050. Azul 5076, serviço radar terminado, Chamilhão, vem 1201. 201. Boa tarde, Latia. Boa tarde, acelado. Gol 1256, 2 horas e 45, Fortaleza, POB 152. Obrigado, gol 1256, táxi à direita. Ponto espera da 10, chame a torre. 1895, boa viagem. Livre táxi até o ponto espera, lá 1895, obrigado, gol 1256. Quatro, deixa para 2000 pés, ajuste no 018, meu pote localizador, deixa 10. 2018, 1964, me chamará. Série 2230, direto, eleva, está presente. Eleva para a série Oscar 230, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceanair 6315, com a informação no membro da autorização São Paulo, Guarulhos. Chamou foi o Oceanair 6315? Afirmo 6315, cara. Ok, boa tarde, 6315. Autorizado Guarulhos, 360 nível, via Antezulu 10 até Taubaté, após chegada em Guarulhos. A decolagem da 10. Saída da El Transição Motiva. O controle, 120 décima 8. Transponder 5470. Autorizado para São Paulo, Guarulhos. Voo 360, Taubaté. Decola na pista 10 da El Motiva. Controle 1208, Transponder 5470. Correto, 6315, chame pushback acionamento. Na posição número 1, vai chamar a condição de ficha também. Autorizado, alinhei decolar pista 10, 190 graus, 10 Moscou, 1256. Alinha e decola da 10, voo 1256. SGDC autorizado, alinhei decolar pista 7, 190 graus, 10 Moscou. Autorizado, com 397, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 397. Segue com controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato. Torre Gol 1964, Elétrica, 3, boa tarde. Boa tarde, continua a aproximação, aguarda a atualização de voo. Guarda. 1256, aos 11, 1208, bom voo. 0108, boa tarde, agora 256. Sou Juliette Serra, direto Manati, 1000 pés, reposta 20 milhas fora, quando possível, seu estimado de pouso. Solicito seguir pelos corredores, a 1000 pés, autorizado? Autorizado 1000 pés via corredores, reposta através do farol da barra. Somente atento a paraquedistas na vertical de Veracruz. Ok, reportará a vertical de farol da barra e de lá a VCC, tá? Salvador Senhor, Gol 256, boa tarde, curvada esquerda, Puca, Javo, Gitano. Gol 256, está sob contato radar, sinal 370, na saída Puca, Jamo, Zipar. Gol 256. Gol 256, acione código transponder 0116, não tenho contato radar com o seu tráfego. 0116. Recebo o modo alfa nas proximidades do farol de Capuão até o Gol 256, ainda não recebo a altimetria. Pode conseguir a descida do 4116? 116 para 2000 pés, ajuste 1018, reporte localizador Libre LS. 2000 pés, estado 2018, reportará estabilizado no ILS, ajuste 7 livre táxi via Pátio e Índia, ponto de espera da 01-018-95 a torre. Pátio e Índia, ponto de espera 01-018-95 a torre, voo 1397, obrigado, bom trabalho, feliz resguardo. Por 164, 14, direito no 211. 211, boa. Salvador, bom, 164, boa tarde, pronto. Bruno 64, sente livre, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. Papatango, Mike, passar, papá. Tá pronto pra copiar? Plano, São Paulo. Tá pronto para cópia? Ok, o Mike, papá, papá, tá autorizado São Paulo, Congonhas. O nível é o 430. Via Alpe Zulu 10 até Pubave. Alpe Zulu 16, Bravo até o Zulu. Segue conforme o plano apresentado, decola da 17, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, a torre 1895, o transponder 5473 e por gentileza aguarde só um momento o cotejamento. Gol 164, livre, ingresso no pátio, portão 10. Ingresso a pátio, portão 10, gol 164. Mike, papá, papá, coteja. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, nível 430, via 2110, até o Bavi, é 2110, como nosso seu plano, recorda 17, saída da EL, transição Mótima, controle 1208, 1208, 1208, 1208, Kong 24, sobre o Papa Papa Kong, mais que Papa Papa, 04, a bordo, na área de Mike, para a ok, Mike, papapá. Correto cotejamento, chame a torre 1895 para acionar, taxiar e decolar. Tenha uma boa viagem. Controle Salvador, Hotel Juliette Serra, através do farol da barra. Anati, atento à área Veracruz, ativado paraquedismo e frequência de vida. Sete Serra. Está livre, já tem a área de paraquedismo ativado em Veracruz. Quem é que chama lá, aqui? Passarei do 2230, chame centro Recife em 1260, alterno 12238. 260, alterno 288, passarei 2230, boa tarde. 18, 120.8. F24, obrigado, bom trabalho. Azul 416, pouso autorizado, 190 graus, 08 nós. Pista 10. Livre pouso na pista 10, Azul 416. Não, teste decolou. Cidade Gol 397, contato no radar, saída da El, subou 360. Daí é o 360, voo 1397, solicitamos, ótimo. Vai de coordenação de torcento da presente direto Leda. Direto Leda, confirme. Direto Leda, aguardando direto Mótiva. Direto Leda, aguardando Mótiva, voo 1397, ligado. Mike, prossiga. Bruno. Mike, Wolf, Mike, boa tarde, prossiga. E o Mike, Wolf, Mike. A notificação seria agora para 17h30? E aguarde só um minutinho aqui que eu vou checar com a IF porque que o seu, a sua notificação não chegou aqui pra gente. Só uma curiosidade, temos aqui o Papa Tango Yankee Romeo Delta para 17h20, seria esse? 11 mil, pode para restender 11 mil. Galeão, nível 3, ok, 3193, está autorizado Galeão, nível 360, via Elpe November 857 até Moço. A decolagem é da 10, saída da El e após da El Leda. Após Leda, voa direto para a posição Irume. E lá intercepta a Upper November 857. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5501. Utilizado o Galeão, nível 360, Upper November 857, aerovia, decola da pista 10, saída da AEL, transição Leda, após voa direto de Irume para interceptar a aerovia. 1208 é o controle, 5501 no transponder, o TAN 3193. Correto, TAN 3193, chame o pushback acionamento. Fala Salvador, boa tarde, Azul 416 na Alfa. Azul 416, livre táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Livre táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette, Azul 416. solo Salvador, Oceania 6315, posição 1 no pushback, acionamento. Marcelo Verona está autorizado, Oceania 6315, chame táxi. 315, eu posso dar o táxi, obrigado, senhor. Controle Salvador, o Joaquim aqui, homem, escola, subindo para 11 mil. 7, ingressando no litoral sul, 510. O controle 120.8, torre 1895. O transponder é o 01-14. Mike Golf Mike, correto, chame a torre para assinar e tá saída para lá. Onde está Juliette? 141 no meio. Aguarde para ingresso do pátio. Seu portão previsto é o 01. Foi desocupado agora pelo Airbus aqui da Oceaner. Assim que o mesmo taxiar e liberar o pátio, prossiga pro gate 1. Sim, está fazendo a liberação. Dois pontos para chegar aqui, obrigado, primeiro pé. Chame para ingresso da colagem do flank. Autorizado, linha decolar, 190 graus, 09 nós, Michael Fumar. Aeropax, Oceania 6315, com 152 a bordo. Autonomia 3 horas, digo 4 horas e 27 minutos, altera galeão. Copiado, o Oceania 6315, táxi à direita no ponto de espera, dá 1-0-18-95 a torre. Ponto de espera, 1-0-18-95, ponto de espera. Tá, Oceania 6315, obrigado. Cara. Mais Mike Golf Mike, 510, centro litoral, eu posso ir para a barra ou para o regresso? Ok, separar através da barra. 7, está autorizado Serra Novembro, Tango Romeu, uma centena, nível, decola da 1-7, saída Momo, após Cogibo, conforme carta. E após Cogibo, direto para radial 320, Salvador, segue conforme o plano apresentado. O controle 120.8, torre 118.95, transponder é o 5437. Controle, Salvador, setinha para descer, né, Quebec Kilo. Cotejamento correto, 4 a bordo, está em qual hangar? A torre 1895 para acionar, ataque, sair e decolar, boa viagem, vou ficar Juliette aqui. Okay. Direcionar o Shimitax. Torre Salvador, Oxalé 6305, ponto de espera 10, está pronto para decolar. Da linha decolar, pista 10, 6305, 180 graus, 109. Alinhar, decolar, pista 10, Oxalé 6305, obrigado, senhor. Controle Salvador, o Quebec Kilo. Quebec Kilo, livre descida, reporte passando 2500 metros. Salvador, opa, passando mais papapá, em frente ao estado, conosco para o estado, tem 04 no POV. 4 horas e 20, alternando aqui no nosso ataque. Livre, táxi até interseção, ajustado no 018, chama para ingresso no 7, mais papapá. Táxi, chamarei para ingresso, 1018, que está fazendo mais papapá. Oi. Aí, senhor. Esse é o Mario Live, que tentou fazer o país. Autorizado, reporte alinhado e pronto, papapá. Livre ingresso, reportarei alinhado e pronto na 17, mais papapá. Controle Salvador, Xené 6305, cruza 1700 metros, perfil da EL. Xené 6305, contato radar, perfil da EL, subou 360. A EL 360, com a chance preta para o 6305. Certo, Leda, está livre. Leda, 6305, obrigado. 7, papapapá, papapapá. A gente aguarda só o instante da decolagem devido ao tráfego que decolou da 1-0, nem perfil de saída. Está aguardando a liberação do controle, o papapapá. Tranquilo, na sua escuta, obrigado. Tem interseção, ajustado 1018, chama na interseção Oscar Juliette X-Ray. Boa tarde, chega da Mari, deixa para a mesa 060. Papapá tá livre, 170 graus, 10 mais. Livre decolagem, Mari, papapá. 6. Direct to Duna position at also 3000 feet, 81018, Oceanair 6326. 1018, 3000 feet, direct to Duna, press ATR 6326. 966. Set up, 966, desça para o voo 0050. Paus 34120, décima 8, bom voo. Obrigado, amigo. Bom sábado, bom, até a próxima. Igualmente, bom voo. Salvador, boa tarde, Papa Tango Mike, papapapá, decolou, tá cruzando 1.700 pés na sua escuta. Boa tarde, Papa Tango Mike, papapapá, contato radar, subo 430 na saída da El. 430 na saída da El, Mike, papapapá. Mais prossiga. Decolar pistão 7, 160 graus, 10 nós, Oscar Juliette X. Juliette XE, 37-1208, por favor. 1208, bom trabalho, senhor. Centro Recife, na frequência 125.1, Verno 33.25. 251-3325, Xanamia 305, obrigado, senhor. Controle Salvador, muito boa tarde. Papa Tango Oscar, Juliette XE. Decolada 17, fechou o Momo na sua escuta. Boa tarde, Oscar Juliette X-Ray, contato radar, suba para o nível 100 da presente, na saída Momo, até Momo, após em rota. 100 na presente até Momo, após em rota, Oscar Juliette X-Ray. É, Tom? Fala, André, isso é uma ponte aérea? É uma ponte aérea, quase todo dia. Autorizado, chame táxi, 3193. É, 3193. Bom, Xanel, 142. Xanel, 142, está autorizado o Recife, 350 nível. Via Euclidulu, 17, até Potro, após direto Recife. Decola da 10, saída Puca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5505. Autorizado Recife 350, perdeu 17 até Potro, após direto Recife. Decola da 10, controle 205. Xanel 142, correto, chame e puxe back acionamento. Zero down to 2,000 feet, 2,000 feet, ILS 10, report Xanel 6142. Prossiga, 6142. Tem ordem, vamos para o transporte. Ok, 7. Salvador, o Gol 2009, boa tarde, para a Copia Ilhéus. Gol 2009, boa tarde, autorizado Ilhéus, 240 nível, decola da 10. A saída da El, transição Coral, após segue via Golf 677 até o destino. O controle 120.8, o transponder 5525. 2240, conforme nosso plano, decola da 10, da El, Coral. E após o golpe 677, 1208 controle, 5.2.3 transponder, gol 2009. Correto, gol 2009, chame pushback e acionamento. Aerotaxi 3993, 1174 a bordo, 642 do alternador. Copiado, TAM 3193, livre, taxa à direita, ponto espera da 1018-95 a torre. Alô, Salvador, boa tarde, Canadá 3, segundo cliente, reclamação novembro, perguntando o próximo para Brasília. Canadá 3, 2, 1, aguarde um minuto, cópia. TAM 3193, mantém o ponto de espera. Boa, a torre, TAM 3193. Sou 966, fomo tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, um helicóptero mantendo 500 pés e o setor. Obrigado. Oscar Juliette, X-Ray, está presente em roça. Presente em roça, Oscar Juliette, X-Ray. Autorizado, alinhar, remanter, pistão no zero. Remanter no zero, TAM 3193. Six, ground at 46, vacate runway next to the right, via Foxtrot, and call ground control, 121.1. Okay, right, Foxtrot, 121, thank you, bye. Paulo, Salvador, Salerno, já... 142, busca em acionamento, portão 5. Chame 142, autorizado, portão 5, chama táxi. Autorizado, portão 5, reiterando transporte de ordem. Vai, gostaria de 142. Gente. Underground, Chame 6326, aproveite táxi, vai taxi Alpha, report before the taxi Juliet. Alpha, before Juliet, 6326. Salvador, boa tarde, azul 4131, assistente da novembro, solicita 300 Campinas. 4131, prepare a saída da Eulia da Morte, vou número 2, cópia. Número 2, 4131. Oxenar 6321, pronto, cópia? Pronto. Oxenar 6321, autorizado Brasília, via Uber Zulu 17, nível 360. Decola da pista no zero, ao fazer decolagem curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5535, controle 120.8. 360 para Brasília. Na Petrolo 7, decola da Rosé. O Chinai 63, 2, no contingimento correto, chama pronto no portão 06. Peso 93, contato radar, saída da El, suba 360. 360, saída da El, 173, 193. Aguarde inicialmente Leda. Leda, tá 3, 1, 9, 3. Solo Salvador com 2009, está no box 9 para o posicionamento. Gol 2009, 09, autorizado, chama táxi. Chama na base táxi, 2009. Solo Salvador com 9. Gol no 796, prepara cedo, daí eu lhe o número 2 para a cópia. Ocean Air 6326, approved the Juliet Gate 03. Vai Serra, prossiga. Hotel Juliette Serra. Proa do farol da barra, ajuste 1-0-8. Vamos um tráfego do Dom Robson 44, na vertical do farol da barra 500 também, mantendo o setor. E acionando o código 0235, seu Juliette Serra. Ataque do Chanel 6142 com 147 a bordo, alterna São Gonçalo, Colônia 03, aí já. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via FAT, Taxi Índia. No ponto de espera chama a torre 98, decimal 195, quem nega 1-0-8. Liberdade, frente Pátio Índia, com ponto de espera da 10, chama a torre 18, decimal 9. Vamos com o 966, levando o uma boa. O 966. Ligou na pescoça. Por 966, táxi via Alfa, reportando se o táxi é juliente. Peço o DSM, pode. Por 1796, tá pronto, cópia. Por 1796. Por 1796, autorizado. Galeão, via rota do plano de voo, nível 360, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à direita na saída da Euleda Irumi, transponder 5533, controle 120, decimal 8. Autorizou para o aeroporto da Leão, nível de voo 360, matando o plano de voo, voo autor número 8, decola na saída da direita na Euleda Irumi, na saída da 5508, posição 0. Por 1796, contagiamento correto, chama pronto, portão 10. Logo 2009 para o táxi, estação 120, 2 horas e 13, alterna Aracaju. Oi, irmã, boa tarde, minha. 142, pronto. Xalema 142, autorizada a linha de falar, pistão no zero, vento no 70 graus, 89. Dia 1-42. Para 4 milhas rumo este, sem contato e sem indicação de altitude também. Viagem curva à direita na saída da Euleda Motiva. Transponder 5521, controle 120, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 300, Atenzuruna 0, Fubase, Atenzuruna 6, decola da 1-0, curva direita da El Mote, Bacana 5521 e controle 120, decimal 8, Azul 4131. Azul 4131, cotejamento correto, chama pronto, portão 01. Camará, 4131, obrigado. Passando a Juliette, voo 966. Voo 966, Juliette, portão 04. Ok, tem só alguém numa companhia lá no pátio, a gente aguarda? A aeronave da companhia estava autorizada até através do gate 62, mas então de passagem a mesma, que irá prosseguir para o ponto de espera, após ingresso a Juliette, então para o portão 04. O 2009 está mantido através do 62, pode ingressar então. Segundo a aeronave da companhia, ingresso a Juliette, portão 4, então, o gol 1966. Ok, está ingressado. Obrigado, galera. Gol 2009, após a aeronave da companhia, então prossegue o táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte táxi Índia. No ponto de espera chama a torre, 198 decimal 95, quem nega o 10 no 8. Após a aeronave da companhia, prossegue até o ponto de espera, 198, gol 2009. M1 142, decolada 57, chame controle Salvador, frequência 120, decimal 8. Controle Salvador, 128, chame a meia 142. Controle Salvador, uma boa tarde, M1 142, do chame, vai passando 1300 pés. Então 42 da Xenerra, boa tarde, contato radar na decolagem Subal 350, na saída Pucajamo, Aracaju. Pode ser, exceções na Pucajamo, Aracaju, está totalmente visual. Se puder voar direto do Jamo, agradecemos. Direto Jamo. Direto Jamo 61, 42. Boa tarde, voo 2009, ponto de espera pronta da 1-0. Voo 2009 autorizada, linha de colapso está 1-0, vento no 50 graus, 8 nós. A linha de colapso 1-0, voo 2009. Hotel Juliette Serra, Ajuste 108, reporte de Pituaçu. Sul. Subatório 08, chama da Pituaçu, no passar de solo, 219. Chiné 642, direto Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, Chiné 6142, virado pela coordenação. É 6314, chega da Mari, desce para o nível 050. Transformador, Papá Rabel, Juliette de Apapá, cliente da OSA. Teste em Apapá, boa tarde, para a Amã, para chegar da Amã, desce para o nível 080. Programando a Amã, descendo restrito até o 080, Juliette de Apapá. Oscar Juliette, X-Ray Controle. Escuta, Franco, estou recebendo 10.300 peças do seu altímetro. E agora, 47 milhas noroeste de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame Recife em 125, decimal 45. 125, está mantendo exatamente uma noite. Gente, tem um bom voo. Luna 796 autorizado, chama táxi. Yankee Romeo Delta, por favor, prosseguir. Decolado aqui de Conomini 4 das Águas, Lúcio Lu, conforme notificação, senhor, mantendo sobrevoo aqui na região, afastado até 3 milhas pelo setor norte do aeródromo. Na posição? No momento eu estou afastado 3 milhas pelo setor norte do aeródromo, senhor. Na proximidade da estrada do Corso. Eficiente, mantendo 500 pés do setor, Yankee Romeo Delta, transformando o transponder. Transponder, o momento está 2 mil, senhor. Controle em Salvador, o Gol 2009, passando 4 mil. São 1 a mil pés até a liberação do controle. Transponder 5475, controle 120, décima 8. Gol 2009, contato radar, saída da EL, subo 240. 240 na DAEL, 2009. Sergilha de Serra, chame torre 11895. 11895, grato. X-Ray, Papa Mike, cotejamento correto, confirme o PLB. Acionamento táxi, torre 118, decimal 95, QNH 1098. Cruzamento do eixo 1-0, vai chamar na final da 17 até a direção. Isso, Padrão, Papa Sanguinha de Romeu Delta. Prossiga aí, Romeu Delta. Está colado aqui de grupo de Zulu em coordenação com o controle de Salvador. Estou mantendo na sua escuta, visto que eu estou aqui afastado 3 milhas, até 2 milhas pelo seu setor norte aqui para sobrevoar o local sem interferir com o eixo da decolagem da 1-0. A gente vai manter o setor norte, hein, Romeu Delta? Salvador, 53 miles southwest of Salvador, VOA. Altimeter 1018, azul 4462. Azul 4462. Any chance fly direct to Itap or Duna? 4462, maintain Mario arrival, fly to Mario position. You are number 3 to approach. Right, again right, Azul 4462 down to 060. Controle